Eu me esqueço dos sermões. Delírios de comodidade nos conformam e convencem sobre a forma de seguir olhando reto sem. Arranha o rosto, escorre. Olha o caos na palma da minha mão. Derreto e me misturo aos milhões que me carregam e alucino na imagem.